da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radioetvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo TuneIn. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova Programa Nacional de Vacinação nas Escolas. Vai à Câmara uso de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para Prevenção de Desastres Naturais. CPI aprova relatório e responsabiliza Braskem por danos em Maceió. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que prevê a vacinação de crianças em escolas públicas. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população no país. Pelo texto, equipes de saúde locais vão às escolas públicas aplicar os imunizantes previstos na Caderneta Nacional de Vacinação durante campanhas nacionais. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pince. A medida é destinada prioritariamente aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, e tem como objetivo intensificar as ações de vacinação e ampliar a cobertura vacinal. O texto define que estabelecimentos públicos ou que recebam recursos públicos de educação infantil e ensino fundamental são obrigados a aderir ao Programa Nacional de Vacinação nas Escolas. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico, destacou a relevância da proposta. A vacinação é um ato coletivo, porque quando a pessoa se vacina, ela está se protegendo e está protegendo ao próximo também, porque a doença transmissível não será transmitida, com as devidas ressalvas, por quem está vacinado. Parlamentares da oposição pediram a retirada de um trecho do projeto que prevê que, caso os pais ou responsáveis que receberem a comunicação sobre a vacinação não compareçam à unidade de saúde no prazo de 30 dias, poderão receber visita domiciliar para orientações sobre a importância da vacinação. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que se compromete com o veto desse trecho pelo presidente Lula. O texto segue agora para a sanção presidencial. Também foi aprovado hoje pelo plenário e voltou para a Câmara o projeto que altera o Código Civil para definir a aplicação de juros e correção monetária em contratos de dívida, ações por perdas e danos e débitos trabalhistas. Pelo projeto aprovado, quando um contrato não definir o índice de atualização monetária, nem houver lei especificando, será usada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo. A taxa de juros corresponderá à Selic descontada da atualização monetária dada pelo IPCA. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a proposta busca resolver a atual situação de insegurança jurídica na aplicação de juros e correção monetária de contratos de dívida sem taxa convencionada em ações por perdas e danos e em débitos trabalhistas. O elevado nível de insegurança jurídica em nosso país, gerado por decisões judiciais divergentes, aumenta os riscos e os custos das transações econômicas, que acaba por afetar a competitividade das empresas brasileiras de capital nacional ou estrangeiro. O alto custo Brasil leva a reduzidos níveis de investimento e inovação. Tais fatores, por sua vez, resultam em baixo crescimento econômico. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que é chegada a hora de os brasileiros se desvencilharem de qualquer tipo de negacionismo que possa impedir as discussões e as ações planejadas para evitar a repetição de tragédias semelhantes à que ocorre no Rio Grande do Sul. Para ele, o aquecimento global, o desequilíbrio ambiental e a perda da biodiversidade são realidades e provocam eventos climáticos extremos. O parlamentar respondeu aos que dizem que sempre aconteceram tragédias impostas pela natureza, afirmando que isso é um fato, mas que no passado essas catástrofes demoravam a se repetir, ao contrário de agora. Os eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, incêndios devastadores e enormes inundações, acontecem com mais frequência e mais intensidade, como os cientistas vêm prevendo há meio século. Para Cajuru, a prevenção, ou pelo menos o combate mais efetivo a esses eventos climáticos extremos, é uma missão difícil, mas não impossível. O senador aponta que é preciso o uso intensivo da tecnologia, a melhoria da infraestrutura, muita informação e o envolvimento de todos os setores da sociedade brasileira. E ações de combate ao desmatamento, incêndios florestais e prevenção de desastres naturais deverão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Essa nova fonte de recursos para custear ações de prevenção foi aprovada hoje pelo Senado. O projeto é do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, e pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Criado em 2009, o Fundo do Clima assegura recursos para apoiar projetos, estudos e o financiamento de empreendimentos para atenuar as consequências da mudança do clima. Agora, se aprovada a proposta, também ajudará a custear ações de prevenção relacionadas ao meio ambiente. O senador Jaime Campos destacou a importância da proposta diante da gravidade da situação no Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, tudo isso é falta, com certeza, de fazermos essa prevenção, que é o mínimo que o governo, seja federal, estadual, municipal, tem que fazer. E o Senado deve iniciar a análise de 3 projetos apresentados recentemente, que penalizam com mais rigor quem praticar alguns tipos de crimes durante estado de calamidade ou em circunstâncias semelhantes. O objetivo é inibir a atuação de quem se aproveita da situação de caos gerada por evento extremo, como as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, para saquear ou furtar objetos ou ainda abusar sexualmente de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Um dos projetos é do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que aumenta pela metade até o dobro as penas atribuídas aos condenados pela prática de crimes contra o patrimônio, a dignidade sexual e a incolumidade pública, quando cometidos em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou emergência sanitária. Já a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, propôs que o crime de furto, quando praticado em situação de calamidade pública, poderá render ao condenado a pena de reclusão, que vai variar de 2 a 8 anos, além do pagamento de multa. Precisamos repreender esse comportamento abjeto com o máximo rigor, não só como forma de retribuir o mal causado, como também para intimidar qualquer criminoso que tenha a intenção de se aproveitar de uma tragédia como essa. No mesmo sentido, caminha um projeto do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. Além de penalizar mais duramente alguns crimes contra o patrimônio, ele sugere, por exemplo, qualificar o crime de fraude no comércio, punindo com pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa, quem aumentar abusivamente o preço de mercadorias essenciais durante períodos de calamidade reconhecidos pelo poder público. Senadores aprovaram hoje o relatório final da CPI da Braskem, que recomenda a revisão de acordos e a realocação dos moradores das regiões de Bordas, que habitam os arredores do afundamento do solo em 5 bairros de Maceió. O documento, que será entregue ao Ministério Público e à Polícia Federal, também sugere mudanças no marco da mineração para evitar a autorregulação. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Aprovado por unanimidade, o relatório da CPI da Braskem atesta a responsabilidade da mineradora no afundamento do solo em 5 bairros de Maceió. Após 3 meses de investigações, a comissão apontou que a extração de salgema ocorreu além do limite, não respeitou as distâncias mínimas entre as minas, não teve um monitoramento e que a Braskem forneceu dados manipulados para as autoridades do setor. Rogério Carvalho pediu a revisão dos acordos e a realocação dos moradores das áreas isoladas. Que as pessoas possam ser realocadas e indenizadas. Pessoas que ficaram isoladas socialmente, economicamente, que é o caso dos Flechais, além de questionar a indenização por danos morais por unidade habitacional, por unidade familiar. Danos morais devem ser pagos por pessoa. Ao destacar o indiciamento de diretores e pessoas ligadas à Braskem, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, afirma que o relatório muda a condição da Braskem nos acordos. Sou advogado também, com certeza a empresa ou qualquer pessoa que responda ao processo civil encara de uma determinada forma, mas quando ela está respondendo ao processo criminal, a urgência é muito mais célere para esse caso. A Polícia Federal ela vai chegar à mesma conclusão que a CPI já chegou. Nós já adiantamos, já estamos entregando à Procuradoria da República um indiciamento de 11 pessoas. O relatório que recomenda mudanças no marco da mineração será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Alagoas, Defensorias Públicas, Ministério de Minas e Energia e para a Polícia Federal. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara avança na implantação de delegacias para atuar em conflitos agrários. Comissão aprova a criação de censo para mapear a falta de moradias no Brasil. Parlamentares saúdam prefeitos por ocasião de mais um encontro em Brasília. Boa noite. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, dá boas-vindas aos prefeitos presentes na 25ª Marcha dos Prefeitos. O deputado oferece seu apoio à reivindicação de redução da alíquota do INSS das prefeituras, de 22% para 8%, e ressalta o impacto da mudança, especialmente para os pequenos e médios municípios que sofrem para atender às demandas da população. Charles Fernandes elogia o apoio de autoridades federais presentes na marcha e confia na sensibilidade do governo central em atender a pauta dos prefeitos, que, segundo ele, estão emaranhados em dívidas e necessitam de ajuda para aliviar as contas municipais. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogia a organização de mais uma edição do Grito da Terra Brasil, realizado em Brasília. Segundo o deputado, o movimento é uma grande oportunidade para que os agricultores familiares se mobilizem em defesa de direitos, da produção de alimentos saudáveis e da conservação ambiental. Chico Alencar também registra a 25ª edição da Marcha a Brasília em defesa dos municípios. O deputado exalta o papel essencial de prefeitos e vereadores como autoridades mais próximas da população e menciona a importância de uma reformulação do Pacto Federativo. João Daniel, do PT de Sergipe, manifesta apoio ao movimento Grito da Terra Brasil, realizado em Brasília, com o tema Agricultura Familiar é Alimento Saudável e Conservação Ambiental. Na visão do deputado, essas pautas foram negligenciadas nos últimos 7 anos, mas agora recebem atenção do governo federal. João Daniel acredita que o governo vai atender às demandas apresentadas pelos agricultores familiares, porque, segundo o parlamentar, eles são um segmento que contribui para o desenvolvimento sustentável da nação e proteção do meio ambiente. Para Merlon Solano, do PT do Piauí, o compromisso do governo com o fortalecimento dos municípios se materializa no anúncio de medidas que visam melhorar a capacidade desses entes em prestar serviços essenciais e ainda realizar investimentos. Entre as medidas, Melong Solano ressalta a diminuição da alíquota de contribuição previdenciária para 8% ao longo de 2024 e a abertura de um novo prazo para que os municípios possam renegociar suas dívidas com a Previdência Social. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ressalta a importância do combate à corrupção nas relações institucionais. O deputado, porém, avalia que, em alguns casos, os tribunais de contas dos estados têm sido injustos com as administrações municipais, citando como exemplo os critérios de fiscalização do ensino de jovens e adultos, o EJA. Hildo Rocha afirma que os tribunais de contas não deveriam responsabilizar as prefeituras pela diferença entre o número de alunos matriculados e o de alunos que de fato frequentam as aulas. Para ele, a alta taxa de evasão escolar não é culpa das administrações, o que justifica mudanças nos critérios de punição aos entes públicos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, durante a abertura da Marcha dos Prefeitos, defendeu um texto de consenso sobre a desoneração da folha de pagamentos para municípios. Na visão de Arthur Lira, é importante garantir que as prefeituras tenham mais tempo e recursos para se recuperar dos custos do período pós-pandemia, permitindo ao mesmo tempo que o governo federal possa realizar o ajuste fiscal. A comissão lista mais de 100 propostas legislativas relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato nos conta quais medidas podem ser adotadas. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão Externa da Câmara sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, listou 116 propostas legislativas apresentadas nos últimos dias relacionadas à tragédia no estado. Alguns deputados afirmaram que vão aproveitar a tramitação da medida provisória recém-editada e que reúne várias ações de ajuda ao estado para propor ideias dos projetos por meio de emendas à MP. Vários deputados reivindicaram o perdão da dívida do Estado com a União, ou cerca de 95 bilhões de reais. O governo anunciou a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos. Outros deputados, como Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sugeriram que pelo menos esses 3 anos sejam considerados quitados, caso o dinheiro seja empregado em reconstrução. Alguns parlamentares, como a deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, pediram que o governo adote programa semelhante ao da pandemia de Covid-19, que mantinha os empregos por meio de um auxílio no pagamento dos salários e suspensão de encargos trabalhistas. Ela ainda citou a necessidade de apoiar cidades não atingidas pelas enchentes. Eu estou no litoral norte gaúcho, é um município que não foi atingido, mas que está recebendo muitas pessoas que estão vindo para cá. E isso vai implicar na saúde do município, na assistência social do município, até inclusive na coleta de lixo, no gasto que tem no município. O coordenador da bancada gaúcha na Câmara, deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, diz que o governo está liberando com agilidade as emendas parlamentares ao orçamento de 2024, destinadas ao Estado. E a perspectiva é que com o repasse de transferências diretas para as prefeituras, o valor atinja 1,1 bilhão de reais. Alguns deputados, como o próprio Marcon, manifestaram preocupação com a reavaliação pelo governo estadual dos municípios que estão em situação de emergência e em situação de calamidade. Segundo ele, Nova Santa Rita estaria bastante atingida, mas não teve a calamidade reconhecida. O deputado Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, explicou que a reavaliação foi necessária para otimizar os esforços. O Estado continua em calamidade e foi ajustado divisão entre calamidade e emergência. Inclusive, os municípios que estejam contrários a esta situação devem apresentar os motivos abordados na legislação que conduza para determinada condição. Só para esclarecer, né, porque senão daqui a pouco cria algo que o Estado retirou, eu já vi alguns vídeos nesse sentido e não é por aí. Outras iniciativas em discussão são a suspensão do pagamento de impostos e de contas de serviços públicos, além da isenção do imposto de renda para os gaúchos, no valor de até R$ 5.000 mensais. De modo geral, os deputados também defendem um auxílio emergencial para os gaúchos mais afetados pelas enchentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Desenvolvimento Regional. Marcon, do PT, relata que a tragédia no Rio Grande do Sul já deixou quase 700 mil desalojados e 2 milhões e 500 mil pessoas afetadas. O parlamentar lamenta que o governo estadual não tenha tomado medidas preventivas, apesar dos alertas técnicos sobre a possibilidade de enchentes. Em contrapartida, Marcon elogia o governo federal pela resposta rápida e pelos mais de 100 bilhões de reais destinados ao apoio das famílias gaúchas. Para o deputado, as disputas políticas não podem ser prioridade diante da segurança e da vida das pessoas. Nilton Tato, do PT de São Paulo, enfatiza a necessidade da criação de políticas públicas para enfrentar a crise climática, lamentando, no entanto, que muitos municípios não possuam ainda nem sistemas ambientais adequados para implementar tais políticas. Neste sentido, Nilton Tato defende a aprovação da PEC que define segurança climática como direito fundamental e também critica os colegas que se dizem preocupados com o meio ambiente, mas votam a favor de projetos que agravaram os efeitos climáticos. José Nelto, do PP de Goiás, sugere que o Congresso trate com prioridade as pautas ambientais, mencionando a importância da aprovação de projetos como que coíbe o avanço do desmatamento na Amazônia e o que protege as cabeceiras dos rios. Para José Nelto, o aquecimento global é uma realidade que já está causando desastres. Ele observa, por exemplo, a quantidade de ondas de calor que tem afetado diversas regiões do país, enfatizando que o governo precisa tomar medidas urgentes para enfrentar essa situação. De acordo com Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, é preciso votar medidas de enfrentamento ao aquecimento global, promovendo também uma transição energética no país. Nesse sentido, o deputado defende a aprovação de um projeto que prevê um investimento de 60 bilhões de reais na indústria de energia solar. A ideia, segundo Pedro Kizai, é gerar mais empregos no Brasil e fornecer energia limpa e renovável para a população. O deputado explica que a energia solar ajuda a combater as mudanças climáticas, uma vez que reduz a dependência de fontes de energia poluentes. Emanuel Pinheiro Neto, do MDB, lamenta a tragédia no Rio Grande do Sul e afirma que Mato Grosso enfrenta problemas semelhantes devido à flexibilização das leis ambientais e à corrupção na gestão dos recursos naturais. Ele acusa o Executivo Estadual de envolvimento com o contrabando de mercúrio. De acordo com Emanuel Pinheiro Neto, nos últimos 12 meses, milhares de metros quadrados de floresta no estado foram destruídos, desrespeitando a legislação ambiental. Ele também denuncia a flexibilização das leis para a criação de gado no Pantanal e a mineração em áreas de reserva legal, como parques ecológicos. Comissão aprova a criação de delegacias para atuar em conflitos agrários. A repórter Paula Moraes tem mais informações. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado vai analisar um projeto que cria delegacias específicas para atuar em conflitos agrários. O texto já foi aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. De acordo com a proposta, as instituições deverão trabalhar na repressão e exercer a atividade de polícia judiciária em casos de crimes patrimoniais e crimes decorrentes de conflitos agrários com violência ou grave ameaça. O texto define conflito agrário como as divergências entre pessoas físicas ou jurídicas detentoras de imóveis e trabalhadores rurais sem terra. A proposta permite que os estados usem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para criar essas delegacias especializadas. O relator do projeto na Comissão de Agricultura, deputado Vicentinho Júnior, do Progressistas do Tocantins, disse que o texto oficializa uma prática que já vem acontecendo em alguns estados do Brasil. Os estados já têm se organizado, se movimentado, porque a criminalidade no Brasil fez um movimento saindo das regiões urbanas e indo para a região rural. Hoje, um criminoso no estado brasileiro descobriu que uma saveiro, uma picape transportando inseticidas, transportando insumos, adubos, vale mais do que ir a uma casa lotérica estourar a uma agência bancária de interior, e com isso está havendo muitas intempéries de incidentes causados a essa criminalidade ocorrendo nas propriedades rurais interior adentro. De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, no ano passado foram registrados 2.203 conflitos no campo no país, com mais de 950 mil pessoas e quase 60 milhões de hectares envolvidos. 31 pessoas foram assassinadas. Passando pela Comissão de Segurança Pública, a proposta que cria delegacias para atuar em conflitos agrários ainda precisa ser analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Segurança Pública. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, reclama da portaria do Exército que reduz o número de armas que policiais militares, bombeiros e outros agentes de segurança podem adquirir. Ele argumenta que a medida é um retrocesso no combate à violência, especialmente em um momento em que a população clama por mais segurança. Na visão de General Girão, a decisão é arbitrária e prejudicial porque compromete a capacidade de defesa de quem enfrenta o crime diariamente. O deputado considera a medida um desrespeito à representatividade do povo e pede que o parlamento reaja. Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, está preocupado com a segurança dos policiais e bombeiros militares após a portaria do Exército que restringe o acesso à armas de fogo para essas carreiras. O deputado argumenta que a restrição a calibre, por exemplo, limita a capacidade de defesa dos agentes, especialmente em situações de risco. Delegado Fábio Costa acrescenta que a medida representa uma violação dos direitos dos profissionais de segurança, porque compromete também a eficácia de seu trabalho. O parlamentar pretende promover ações que possam reverter a portaria. Política. Ao assumir o mandato, Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, manifesta pesar pela morte da ex-deputada Amália Barros. O parlamentar reitera seu compromisso com as pautas conservadoras, o agronegócio, a liberdade econômica e a justiça. Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, reclama do excesso de pedidos de urgência para projetos de lei da Câmara. Segundo ele, ao todo foram apresentados 618 requerimentos, dos quais 250 foram deliberados. O deputado afirma que essa prática impede o debate adequado e a análise detalhada das propostas nas comissões. Cobalcini também ressalta que apenas 31 dos 250 projetos votados em regime de urgência foram de iniciativa parlamentar, o que, em sua visão, revela um desequilíbrio entre os poderes. Ele argumenta que o parlamento deve não apenas pregar, mas também exercer a democracia, garantindo um processo legislativo transparente e participativo. Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, critica o governo federal, referindo-se à queda de popularidade observada nas últimas pesquisas. Ele reprova as autoridades das Forças Armadas Nacionais, algumas das quais, no entendimento do deputado, são defensoras do MST. Gilvanda Federal, ao tratar do MST, defende a aprovação de leis mais duras contra invasões de terra e em defesa dos proprietários rurais. Por fim, ao citar o grupo Hamas e a morte de autoridades iranianas em acidente aéreo, o congressista insinua que o atual governo apoia ditadores, regimes opressores e grupos terroristas. Direitos Humanos. O Supremo Tribunal Federal deve reiniciar dia 29 o julgamento sobre o uso de banheiros voltados para pessoas trans. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, alerta que em países como Estados Unidos e Reino Unido houve aumento da violência em ambientes dessa natureza. Delegado Paulo Bilinski também critica a decisão do Supremo de suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina que impedia a realização de assistolia fetal para a interrupção da gravidez em situações previstas na lei. Ele compara a prática à eutanásia de animais e pede que o Congresso se manifeste em defesa da vida inocente. Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a importância do dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para ele, a data serve para refletir e unir forças contra essa grave violação dos direitos humanos, que deixa marcas profundas e compromete o desenvolvimento das vítimas. Para Luiz Couto, é inaceitável que tais crimes ainda ocorram no século XXI. Ele ressalta que a proteção das crianças é responsabilidade de todos e a denúncia uma ferramenta vital contra os abusadores, e alerta sobre a importância de instruir as crianças para que saibam reconhecer riscos e orientar os adultos a oferecer suporte e apoio. Habitação. Comissão aprova a criação de censo sobre déficit habitacional. A repórter Paula Moraes explica a medida. Uma proposta aprovada na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara cria o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional, a ser realizado a cada 10 anos pelo governo federal. Essa inclusão, de acordo com o texto aprovado, é feita na lei que já prevê os censos demográfico e econômico. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, autor do projeto, disse que a ideia desse novo censo é identificar as cidades com os maiores déficits habitacionais e mapear as áreas com inadequação nas moradias. De acordo com o texto aprovado, caberá ao IBGE realizar o censo. A relatora, a deputada Nelly Aquino, do Podemos, de Minas Gerais, ressaltou que o Instituto deverá desenvolver a metodologia específica desse levantamento e que, a partir dos números, será possível pensar políticas públicas com foco na habitação. Com esses números, facilitará para termos um programa nacional que realmente atenda as regiões que vão precisar. Sabendo que casa é dignidade, é o direito do cidadão, o direito básico do cidadão, e com isso nós vamos facilitar para a construção de políticas públicas que atendam realmente quem precise. A proposta que cria o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional ainda precisa ser analisada pelas Comissões de Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Esporte. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a falta de alocação de recursos para o esporte, apesar da recriação do Ministério. Ele lamenta que o Ministério da Cultura receba 6 vezes mais verba que a pasta do esporte e defende que o governo amplie o apoio a categorias não contempladas, como a dos surdos e outros grupos esportivos. Luiz Lima considera o esporte um pilar da educação e da saúde. Ele sugere que haja um apoio suprapartidário ao setor e cobra do governo a ampliação dos repasses, bem como a transformação do incentivo aos esportes em um programa de Estado. Cultura. Giovânia de Sá, do PSDB, comenta sobre a edição do Congresso de Jovens da Assembleia de Deus do Extremo Sul de Santa Catarina, a ser realizado em Criciúma no dia 25 de maio. A parlamentar avalia que o encontro promove valores positivos e afasta pessoas de influências negativas. Segundo Giovanni Edissá, a organização do evento aguarda cerca de 6 mil jovens de várias denominações religiosas. A deputada avalia que a igreja é importante agente social porque consegue alcançar lugares em que o poder público não chega. Educação. Tadeu Venério, do PT do Paraná, demonstra preocupação com a proposta do governo do estado de privatizar 200 escolas, sob o argumento de implementar melhorias por meio da contratação de empresas em gerenciamento de instituições de ensino. O deputado afirma que apenas 2 dos 27 colégios selecionados para o projeto são favoráveis à medida. Além de criticar a terceirização de atividades da rede pública, Tadeu Venério condena a contratação de professores temporários. Ele classifica o Paraná como um laboratório de políticas neoliberais e aponta a militarização das escolas como outro sinal de preocupação no estado, o que, segundo ele, prejudica a qualidade do ensino. Votação. As votações de hoje no plenário da Câmara começaram com a aprovação de alguns pedidos de urgência, que apenas garantem a tramitação mais rápida de propostas, inclusive para projetos relacionados ao socorro ao Rio Grande do Sul. O primeiro projeto votado cria carreira de especialista e técnico em indigenismo na FUNAI e também altera cargos e salários na Agência Nacional de Mineração, na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal Federal. Também está na pauta, entre outras, a proposta que determina a atualização a cada 12 meses da Relação Nacional de Medicamentos, RENAME, com a inclusão de psicofármacos na lista e sua disponibilização no sistema de saúde pública e farmácias populares. Ainda está prevista a votação do projeto que estabelece metas para a instalação de delegacias da mulher. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você. Boa noite, a gente volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, pontualmente, 8 horas. Acesse www.difusoracristal.com.br. Rádio Difusora Cristal. Cristal. Operando em 1450 kHz. Quixerá Mobim, Ceará. Uma emissora ligada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CERT. Rádio Difusora Cristal AM. Somos gratos pela sua audiência. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos juntos novamente às 5 da manhã. Cristal AM, 1450 kHz. Quixerá Mobim, Ceará.